Quem diria que a détente, o reaproximamento entre as duas superpotências, poderia ser significativa para o mundo da música pop? Quem vai nos dar detalhes é Maria Costa Pinto, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, logo depois do som do grupo Uriah Heep. I've never known before, it's called easy living. This is a place I've never seen before, and I've been forgiven. Easy living, and I've been forgiven since you've taken your place in my heart. Este é o som do Uriah Heep, uma das bandas mais antigas e que mais trabalha aqui na Grã-Bretanha. Eles, em geral, passam 9 dos 12 meses do ano em turnês pelo mundo todo, do Polo Ártico à Austrália. Há poucas semanas, eles fizeram uma série de concertos em Moscou e se tornaram a primeira banda ocidental de heavy metal a se apresentar na União Soviética. Como isto aconteceu? Phil Lansen, um dos Uriah Heep, explicou em entrevista à BBC. It actually came about because we've been touring for the last 18 years in Heap's existence, doing Hungary and Czechoslovakia and all those sort of areas, and Bulgaria. And the promoter there, a guy called Laszlo, every year for all those years, he was applying for us to play in Russia because he'd heard how big we were there. But it was always being refused. And with this Gorbachev-Reagan thing happening, the doors were opened and he actually got... Na realidade, isto aconteceu porque nos últimos 18 anos nós já havíamos nos apresentado na Hungria, na Tchecoslováquia, Bulgária e em outros países do leste europeu, conta Lansen. Um empresário chamado Laszlo, durante todos estes anos, tentou nos levar para uma turnê na Rússia, porque ele sabia que tínhamos muitos fãs por lá. Mas os pedidos foram sempre recusados. Porém, com esta coisa de Reagan e Gorbachev acontecendo, diz ele, as portas se abriram. Fomos finalmente convidados e aceitamos no ato, conta Lansom. Pois o Uriah Heep foi, fez sucesso e já está negociando uma série de concertos na União Soviética, que será, se vier a se concretizar, a primeira turnê de uma banda de heavy metal do Ocidente na Rússia. É isso aí, reunião de cúpula e glasnost também repercutem no mundo da música pop. E para terminar este comentário pop, a música que fez mais sucesso nos concertos do Uriah Heep em Moscou, Easy Living. This is a thing I've never known before, it's called easy living. This is a place I've never seen before, and I've been forgiven. Easy Living, com o grupo Uriah Heep. A reportagem foi de Maria Costa Pinto, do Serviço Brasileiro da BBC. O padre John Clark é um inglês de origem irlandesa, nascido na cidade de Sheffield, no norte da Inglaterra, e que já há 7 anos vive no Brasil. Inicialmente, o padre João, como é conhecido pelos brasileiros, foi para o Paraná e depois para Rondônia, onde está até hoje. O padre João vai passar o ano de 1988 na Inglaterra, fazendo um curso de comunicações. Mas, terminado o curso, volta para o Brasil, sua terra adotiva, como diz, acrescentando que não conseguiria mais se acostumar com a vida na Inglaterra. De passagem pelos estúdios do Serviço Brasileiro da BBC, o padre John Clark, ou padre João, conversou com Jader de Oliveira. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Passei 7 anos maravilhosos lá no Brasil. Fiquei 4 anos, de fato, em Rondônia. Queria dizer, sinceramente, que passei estes anos cheios de alegria, de felicidade. E também aprendi muita coisa boa do povo brasileiro, especialmente naquela banda lá, remota, como vocês. Nós bem sabemos dos problemas sociais que existem no interior do Brasil, sobretudo naquela área. Eu presumo que o senhor não conseguiu distanciar-se desse problema. Certo. Como é que o senhor o descreve? Realmente, eu tentei aproximar bem perto do povo sofrido. Encontrei com muita dificuldade, especialmente naquela parte dos ricos, para dizer a verdade bem claro, né? Mas lá naquela banda lá tem 2 problemas muito sérios. O problema da terra, a reforma agrária, e também o problema do povo indígena, né? Especialmente naquela área tem o povo Suruí e Sintalaga. Eles passam por muita dificuldade neste momento. Então, quando um povo realmente sofre, um padre que tenta seguir o exemplo de Jesus Cristo, o padre faz tudo o possível para pregar a justiça, uma justiça mesmo, tenta pregar a reconciliação com justiça também aos ricos. E nessa missão o senhor encontrou muitas dificuldades, muita oposição, o senhor se viu em perigo em algum momento? Sim, passei muito sofrimento, muita perseguição, aquela coisa toda. Mas, o senhor trabalhou com o padre Ezequiel, na verdade? É verdade, passei 2 anos com o padre Ezequiel naquela banda lá, ele foi assassinado 2 anos atrás. Mas para nós, naquela banda lá, o nosso bispo Dom Antônio Poço Mai, que é o bispo da Diocese de Paraná, com todos os padres e irmãs, os agentes pastorais, nós temos a certeza que estamos na luta certa, temos no nosso lado Jesus, a força do Espírito Santo, e também a ajuda da Nossa Senhora Aparecida. Enfrentamos o futuro com muita coragem, na certeza que o reino de Deus vai chegar. O senhor, envolvendo-se com os problemas sociais da área, o senhor atraía mais fiéis para a seita católica ou isso não representava realmente, muita coisa? Realmente, nunca pensei neste assunto, para dizer a verdade. Porque eu acredito que é certo quando uma pessoa assume um papel profético, né? Ele tem que declarar com alegria a boa notícia do Evangelho, mas também ele tem que denunciar. Consequentemente, tem gente que não gosta de escutar a verdade, porque a verdade dói, né? Eu acredito que as pessoas que têm autoridade em qualquer país do mundo, né? Hoje em dia tem que escutar a voz daqueles que ficam lá embaixo. Porque eu estou voltando agora nestas ilhas. Estou vendo muita coisa de injustiça também aqui na Europa, nos países ricos. O mundo está cheio de injustiça. Então, para mim, a religião verdadeira do mundo é uma religião que tem que se destinar àquelas questões de justiça. Padre John Clark conversando com Jader de Oliveira, do Serviço Brasileiro da BBC. Quem acompanha a música pop certamente se lembra dos Sex Pistols. Pois é, apesar de o grupo não existir mais, seus fãs continuam muito ativos. Tanto que, recentemente, realizou-se em Londres uma convenção sobre os Sex Pistols, exatamente 10 anos depois que a banda expoente do movimento punk deu seu último concerto em São Francisco, na Califórnia. A convenção se realizou no 100 Club, no centro de Londres, local onde os Sex Pistols costumavam se apresentar com regularidade. Entre as atrações, havia vídeos raros da banda, recordações diversas e uma aparição pessoal do baixista dos Sex Pistols, Glenn Matlock. Se você é fã dos punks, então, aqui está um dos grandes sucessos dos Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle. O vocal é do falecido Sid Vicious, cujo filme biográfico, Sid and Nancy, foi exibido em várias cidades brasileiras. Look at that, cross the street. There's a car built just for me. To own a car would be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from my thinking to myself. That car's fine looking, man. It's someone else. True, man. Wow, that's something else. Hey, look here. Watch out this. Never thought I'd do this before. But here I am, I'm knocking on her door. My car's out front, but it's all mine. It's a 41 job, not a 59. I got that girl, and I'm thinking to myself, she's sure fine looking, man. Wow. The Great Rock and Roll Swindle com os Sex Pistols em reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Mirandinha, o ex-craque do Palmeiras que foi para a Inglaterra jogar pelo Newcastle United, está se tornando mais e mais popular entre a torcida inglesa. O Serviço Brasileiro da BBC de Londres vem acompanhando a carreira de Mirandinha no Newcastle United. E o repórter Jader de Oliveira, falando com Mirandinha por telefone, perguntou a ele se ele está se dando bem na Inglaterra. A sua resposta? Olha, Jader, aqui eu tenho encontrado realmente muito apoio, muita paz acima de tudo, né? Eu em Newcastle, eu tenho recebido um apoio muito grande de todos os torcedores. Jamais fui atacado por alguém com qualquer tipo de crítica, partindo dos torcedores, da imprensa. E o grupo de jogadores do Newcastle é muito bom. O pessoal tem me dado um apoio muito grande nesse sentido, né? E eu estou realmente satisfeito. E, acima de tudo, gostando do futebol inglês, da maneira como ele é disputado. Em determinados momentos eu fico um pouco chateado em virtude da maneira como é jogado algumas partidas, mas isso tudo eu tenho procurado superar com tranquilidade e procurado jogar um bom futebol. Mas e o frio? Perguntou o repórter da BBC. Tá dando para aguentar? Olha, já, até o momento eu não tenho sentido problema com o frio, mesmo porque a gente dentro de casa tem um clima bom, né? A temperatura é muito boa dentro de casa. É. Quando a gente tem que sair, a gente sempre sai bem agasalhado. E isso tem dado para superar tranquilamente. Se o frio da Inglaterra for apenas esse, eu tenho certeza que não vai haver maiores problemas. E Newcastle é uma das cidades mais frias do país. Se você está se acostumando, certamente os problemas não surgirão no futuro. E, para terminar, Jader de Oliveira perguntou a Mirandinha como é que anda o seu inglês. Agora já está bem melhor, né? Agora mesmo eu acabei de ter uma lição, né, uma aula com a professora da universidade, que vem duas vezes por semana em casa, dá lição para mim e para minha mulher, para a Rosana, e a gente tem procurado, tenho tido muita ajuda também dos companheiros dentro do clube, sempre me passando alguma coisa. O meu intérprete também, o Jimmy, que chama-se Jimmy Wallace, tem sempre me dado um apoio nesse sentido, né? E a gente tá levando. Eu pensei que fosse ser bem mais difícil a adaptação, mas pelo que eu estou sentindo, eu dentro de pouco tempo eu vou estar totalmente adaptado à vida, aos costumes e à maneira de viver dos ingleses. Mirandinha, o ex-craque do Palmeiras, que agora joga pelo Newcastle United, na Inglaterra, em entrevista concedida por telefone a Jadra de Oliveira, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Na Suíça, uma campanha para ensinar o europeu a fazer café. Na Europa, ao contrário do que muita gente pensa, toma-se café da melhor qualidade. Mas toma-se também muita água suja, se fazendo passar por café. Por que será que isso acontece? Afinal, a variedade oferecida ao consumidor europeu é enorme, na verdade, muito maior do que a variedade oferecida, por exemplo, ao consumidor brasileiro. Há café de todos os tipos e de todas as procedências. Mas nem com o melhor pó do mundo consegue-se fazer um cafezinho de primeira sem que se conheçam aqueles truquezinhos tão familiares dos brasileiros. O Serviço Brasileiro da BBC pediu ao chefe da representação do Instituto Brasileiro do Café em Londres, Joaquim Libânio Ferreira Leite, que falasse um pouco sobre essa campanha. A campanha na Suíça, ela se reveste de vários setores diferentes. Eu tenho, inclusive, documentos aqui que depois você pode dar uma examinada, em que você tem exatamente, como eu dizia a você, um trabalho todo voltado para esse outro lado da promoção que é importante, porque não adianta nada, você sabe muito bem como brasileiro, não adianta nada eu dar a você o melhor pó de café do mundo se você não souber fazer esse café. Você sabe que um café bem feito, como brasileiro, para todo brasileiro é fácil saber como se prepara café. Mas para um europeu, para um japonês, para um americano, não é assim tão claro, entende? Então essa campanha basicamente é sobre qualidade no preparo. Todos os países têm aquele trabalho, aquele capricho de preparar sua colheita, existe todo aquele gasto de tempo, de dinheiro para se preparar o café, para se levar ao porto, para trazer com cuidado nos navios, para que não haja penetração de umidade, para que não seja contaminado por outros gostos. Você sabe que o café tem uma qualidade muito peculiar, que se você puser ele perto de alguma coisa que tem um odor alto, um odor forte, passa para o café automaticamente, que eles chamam de qualidades organolépticas do café. Então isso tudo é trazido com tanto capricho, com tanto carinho, depois torrado por torrefadoras que têm os equipamentos mais avançados. Se depois, na hora de preparar o café não é bem feito, todo esse trabalho, todo esse imenso esforço é perdido. Certo. Então essas campanhas, essa campanha da Suíça é voltada exatamente para esse lado institucional de como preparar café. Como uma refeição, que é uma coisa que todos nós sabemos, uma refeição acaba bem ou acaba mal, dependendo do café que você serve no final dela. Um café bem feito sela uma refeição boa. Um café ruim pode deixar uma péssima impressão, inclusive do lugar onde você foi comer. E outra coisa que é interessante também é voltar essa promoção toda para o fato de que você vai ao supermercado, você escolhe o tipo do vinho que você quer, você escolhe o licor que você quer oferecer, se você quer oferecer antes uma bebida qualquer de aperitivo, você também tem uma grande variedade de escolha. A pessoa olha para a coisa que ela gosta, não olha para o preço. Lógico que o preço entra em consideração, mas não é uma coisa assim fundamental. Você, quando convida um amigo para sua casa, você vai oferecer para ele uma coisa boa. E então, essa campanha é exatamente para que você pegue esses cafés finos e prepare bem. A xícara de café que você oferecer vai ser uma xícara boa, de um café bom, um café bem feito. Joaquim Libânio Ferreira Leite, chefe da representação do Instituto Brasileiro do Café em Londres, em entrevista ao Serviço Brasileiro da BBC. Betise Assunção é uma repórter esportiva brasileira que andou pela Inglaterra para dar uma olhada no futebol inglês e na maneira como os repórteres ingleses fazem a cobertura dos jogos de futebol. Betise foi assistir ao jogo entre o Arsenal e o Millwall no dia 9 de janeiro, em partida da fase eliminatória da Copa da Inglaterra. Jaders Oliveira, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, perguntou a Betise Assunção quais as diferenças que notou na cobertura do jogo em relação à cobertura que se faz no Brasil. Há duas diferenças básicas entre um jogo de futebol no Brasil e o que eu vi no campo do Arsenal no sábado. A primeira, que mais me impressionou, diz respeito ao comportamento da imprensa. Ninguém pode entrar no campo, nem imprensa, nem... Não há repórteres de campo. Não há diretores de federação, não há seguranças, a parte do policiamento, claro. Nada. O jogo começou atrasado, como no Brasil, mas não foi porque estavam tentando colocar jornalistas fora do campo, ou havia diretores da federação entregando prêmio, ou os times não tinham subido da campo ainda, da pressão, coisas do jeito. Começou atrasado porque houve problemas com a torcida do Millwall e a polícia teve de... entrar em ação. No final do jogo, a mesma coisa. Quando os técnicos sobem no vestiário, ninguém levanta a voz, nenhum jornalista interrompe o outro. Há uma entrevista coletiva à imprensa depois do jogo. Dos dois técnicos, dos dois times. Sentados, bem comportados. Não, no caso, ninguém se sentou, eles estavam em pé. Durou 5, 10 minutos. Mas ninguém interrompeu ninguém, nem mesmo o técnico. Ninguém atiou a voz, nem nada. Eu mal consegui ouvir que eles estavam conversando atrás de todo mundo. Mas no Brasil, o técnico começa a responder, alguém já entrou para fazer outra pergunta, 5 microfones, aí os jornalistas se acotovelam, porque um quer colocar o microfone mais perto do que o outro. Nada, ninguém atiou a voz, ninguém... Não há tumulto? Nem nada. Tudo funcionou como se fosse uma repartição pública, houvesse uma fila, coisa assim. Quanto ao futebol, propriamente dito, principalmente porque era um jogo de tudo ou nada, quem perder tá fora, em jogos como esse no Brasil, os primeiros 20 minutos, meia hora de jogo, os times estão só se estudando. Eles não arriscam nada, porque é importante você fazer um gol no começo da partida, mas se você tomar um gol no começo da partida, pode ser o fim do claro, seu jogo. Claro. Aqui é o contrário, nos primeiros 20 minutos foram os melhores 20 minutos. Nessa Copa da Inglaterra, é bom lembrar que o time que perde está eliminado. É. Eliminatória simples. Em jogo de tudo ou nada que nem esse no Brasil, que são poucos, os times não... Ninguém quer perder, um empate é melhor do que perder. São muito cautelosos. Aqui não, os times correm o tempo todo. Os primeiros 20 minutos foram os melhores minutos da partida. Aos 22 do primeiro tempo já estava 2-0. E os dois times disciplinadíssimos. Você percebe que eles têm muitas jogadas ensaiadas, mesmo quando não dá certo. Não é improvisação, não sei para quem passar. Você percebe que eles estão obedecendo a um esquema tático. Um futebol de laboratório. É. Você não tem habilidade, mas tem correria. O jogo não para nunca, não tem cera, ninguém cai no chão. Disciplina tática tem muita. Ninguém catimba o juiz, o goleiro não demora 10 minutos para repor a bola. Certo. O Gandula não foge com a bola. Sei. Tudo funciona, entendeu? O jogo começou e 45 acabou e o juiz no jogo inteirinho foi um cartão amarelo. E o espetáculo em si, foi um espetáculo que correspondeu à expectativa sua? Foi o segundo tempo foi bem fraco, mas se pensar que o Arsenal ganhava de 2-0, não tinha por que mais sair atacando, mas nunca timbou, não provocou adversário, nada, o jogo corre. Betise Assunção, repórter esportiva brasileira, em entrevista concedida a Jader de Oliveira, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres.